possível estar aqui. Nós não vamos ficar prostrados, Senhor. Ele pode todas as coisas. Tu és o Deus do impossível, que tudo podes fazer. Nisto vou acreditar, os teus sonhos vou sonhar. Já determinei, minha vida vai mudar. És o Deus incomparável, outro igual a ti não há. Quando o dia mau chegar, eu sei que o vento vai soprar. Vou romper em fé. Fomos gerados para ser mais que vencedores.